Capítulo 11 da Cidade e as Terras, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 11. No dia que seguiu estas largas caridades, recolhi a Guiães. E, desde então, tantas vezes trotei por aquelas 3 léguas, entre a nossa e a velha Alameda dos Jacintos, que a minha égua, quando a desviava dessa estrada familiar, conduzindo-a uma cavalariça familiar, onde ela privava com o garrano do Melchior, relinchava de pura saudade. Até a tia Vicência se mostrava vagamente ciumenta daquela Tormes, para onde eu sempre corria, daquele príncipe de quem incessantemente celebrava o rejuvenescimento, a caridade, os piteus e as quimeras agrícolas. Já um dia, com um grão de sal e ironia, o único que cabia num coração todo cheio de inocência, ela me dissera, movendo com mais vivacidade as agulhas da sua meia: "Olha que te podes gabar. Até me tens feito curiosidade de conhecer esse Jacinto. Traze cá essa maravilha, menino." Eu rira. "Sossegue-te, Vicência, que o trarei agora, para o dia dos meus anos, a jantar. Damos uma festa. Haverá um bailarico no pátio. E vem aí toda essa senhorama dos arredores. Talvez até se arranje uma noiva para o Jacinto." Eu, com efeito, já convidara o meu príncipe para este natalício. E, de resto, convinha que o senhor de Tormes conhecesse todos aqueles senhores das boas casas da serra. Sobretudo, como eu lhe dizia rindo, convinha que ele conhecesse algumas mulheres, algumas daquelas fortes raparigas dos solares serranos, porque Tormes tinha uma solidão muito monástica e o homem, sem um pouco do eterno feminino, facilmente se enrudece e ganha uma casca áspera como a das árvores na solidão. "E esta Tormes, Jacinto, esta tua reconciliação com a natureza e o renunciamento às mentiras da civilização é uma linda história, mas caramba, faltam mulheres." Ele concordava, rindo, languidamente estendido na cadeira de vime. "Com efeito, há aqui falta de mulher, com M grande. Mas essas senhoras aí das casas dos arredores, não sei. Estou pensando que se devem parecer com legumes. Sãs, nutritivas, excelentes para a panela. Mas, enfim, legumes. As mulheres que os poetas comparam às flores são sempre as mulheres das cortes, das capitais, às quais, invariavelmente, desde Isildo e de Horácio, se rendem os poetas. E, evidentemente, não há perfume, nem graça, nem elegância, nem requinte numa cenoura ou numa couve. Não devem ser interessantes as senhoras da minha serra. Eu te digo, a tua vizinha mais chegada, a filha de Dom Teutónio, com efeito, salvo o respeito que se deve à casa ilustre dos Barbidos, é um lustrengo. A irmã dos Albergarias, da Quinta da Loja, também não tentaria nem mesmo o precisado Santo Antão. Sobretudo se despisse, porque é um espinafre infernal. Essa realmente é legume, e não dos nutritivos. Tu disseste, espinafre. Temos também a Dona Beatriz Veloso. Essa é bonita, mas, menino, que horrivelmente bem falante. Fala como as heroínas do Camilo. Tu nunca lestes o Camilo. E depois, um tom de voz que te não sei descrever, o tom com que se fala em Dona Maria, em peças de sentimento. Tu também nunca viste o teatro Dona Maria. Enfim, um horror. E perguntas pavorosas. Vossa Excelência, Senhor Doutor, não se delicia com a Lamartine? Já me disseste, está indecente. E tu? Eu arregalei os olhos. Oh, Lamartine! Mas, coitada, é uma excelente rapariga. Agora, por outro lado, temos a Rojões, as filhas de João Rojão. Duas flores muito frescas, muito alegres, com um cheiro e um brilho assadio e muito simples. A tia Vicência morre por elas. Depois, há a mulher do Doutor Alípio, que é uma beleza. Oh, uma criatura esplêndida. Mas, enfim, é a mulher do Doutor Alípio e tu renunciaste aos deveres da civilização. Além disso, mulher muito séria, toda absorvida nos seus 2 pequenos, que parecem 2 anjinhos de Murilo. E quem mais? Já agora quero completar a lista do pessoal feminino. Temos a Melo Rebelo, de Sandofim, muito engraçada, com cabelo lindo, borda na perfeição, faz doces como uma freira do antigo regime. Havia também uma Júlia Lobo, muito linda, mas morreu. Agora não me lembro mais, mas falta a Flor da Serra, que é a minha prima Joaninha, da Flor da Malva. Essa é uma perfeição de rapariga. E tu, primo Zé, como tens tu resistido? Somos como irmãos, criados de pequeninos, mais acostumados e familiares do que tu e eu. A familiaridade esbate os sexos. A mãe dela era a única irmã da tia Vicência e morreu muito nova. A Joaninha, quase desde o berço, que se criou em nossa casa em Guiães. O pai é bom homem, o tio Adrião. Erudito, antiquário, colecionadora. Coleciona toda a sorte de coisas esquisitas. Campainhas, esporas, sinetes, fivelas. Tem uma coleção curiosa. Ele há muito que deseja vir a Tormes para te visitar. Mas, coitado, sofre da bexiga, não pode montar a cavalo. E a estrada da Flor da Malva aqui é impossível para carruagens. O meu príncipe espreguiçara longamente os braços. Não, está claro. Eu é que hei de visitar teu tio e a tia Vicência. Desejo conhecer os meus vizinhos. Mas mais tarde, quando sossegara, agora ando todo ocupado com o meu povo. E com efeito, Jacinto era agora como um rei fundador de um reino e grande edificador. Por todo o seu domínio de Tormes andavam obras para o renovamento das casas dos rendeiros. Umas que se consertavam, outras mais velhas que se derrubavam para se reconstruírem com uma largueza cómoda. Pelos caminhos constantemente chiavam carros carregados de pedra ou de madeiras cortadas nos pinheirais. Na taberna do Pedro, à entrada da freguesia, ia um desusado movimento de pedreiros e carpinteiros contratados para as obras. E o Pedro, com as mangas arregaçadas por trás do balcão, não cessava de encher os decilitros com uma fasta infusa. Jacinto, que tinha agora 2 cavalos, todas as manhãs cedo percorria as obras com amor. Eu, inquieto, senti outra vez latejar e romper do meu príncipe o seu velho, maníaco furor de acumular civilização. O plano primitivo das obras era incessantemente alargado, aperfeiçoado. Nas janelas, que deviam ter apenas portadas, segundo o secular costume da serra, decidira pôr vidraças, apesar do mestre de obras lhe dizer honradamente que depois de habitadas um mês, não haveria casa com um só vidro. Para substituir as traves clássicas, queria estucar os tetos. E eu via bem claramente que ele se continha, se retesava dentro do seu bom senso para não dotar cada casa com campainhas elétricas. Nem sequer me espantei quando ele, uma manhã, me declarou que a porcaria da gente do campo provinha deles não terem onde comodamente se lavar, pelo que andava pensando em dotar cada casa com uma banheira. Desciamos nesse momento com os cavalos à rédea por uma azinhaga precipitada e escabrosa. Um vento leve ramalhava nas árvores, um regato saltava ruidosamente entre as pedras. Eu não me espantei, mas realmente me pareceu que as pedras, o arroio, as ramagens e o vento se riam alegremente do meu príncipe. E além destes confortos, a que o João, mestre de obras, com os olhos loucamente arregalados, chamavam as grandezas, Jacinto meditava o bem das almas. Já encomendara ao seu arquiteto em Paris o plano perfeito de uma escola, que ele queria erguer naquele campo da carriça junto à capelinha que abrigava os ossos. Pouco a pouco, aí criaria também uma biblioteca, com livros de estampas para entreter aos domingos os homens a quem já não era possível ensinar a ler. Eu vergava os ombros pensando. Aí vem a terrível acumulação das noções. Eis o livro invadindo a serra. Mas outras ideias de Jacinto eram tocantes, e eu mesmo me entusiasmei. E excitei o entusiasmo da tia Vicência com o seu plano de uma creche, onde ele esperava ter manhãs muito divertidas, vendo as criancinhas a gatinhar, a correr tropegamente atrás de uma bola. De resto, o nosso boticário de Guiães estava já apalavrado para estabelecer uma pequena farmácia em Tormes, sob a direção do seu praticante, um afilhado da tia Vicência, que tinha publicado um artigo sobre as festas populares do Douro no Almanaque das Lembranças. E já fora oferecido o Partido Médico de Tormes, com um ordenado de 600 mil réis. Não te falta senão um teatro, dizia eu rindo. Um teatro não, Mas tenho a ideia de uma sala com projeções de lanterna mágica para ensinar a esta pobre gente as cidades desse mundo e as coisas da África e um bocado de história. E também me ensuperbeci com esta inovação. E quando a contei ao tio Adrião, o digno antiquário bateu, apesar do seu reumatismo, uma palmada tremenda na coxa. Sim, senhora, bela ideia! Assim se podia ensinar àquela gente iletrada, vivamente, por imagens, a história santa, a história romana, até a história de Portugal. E voltado para a prima Joaninha, o tio Adrião declarou Jacinto um homem de coração. E realmente, pela serra, crescia a popularidade do meu príncipe. Naquela, guarde-o Deus, meu senhor, com que as mulheres ao passar o saudavam, se voltavam para ouvir ainda, havia uma seriedade de oração, o bem sincero desejo de que Deus o guardasse sempre. As crianças a quem ele distribuía tostões farejavam de longe a sua passagem, e era em torno dele um escuro formigueiro de caritas trigueiras e sujas, com grandes olhos arregalados, que se ainda tinham pasmo, já não tinham medo. Como o cavalo de Jacinto uma tarde se chapara, ao desembocar da Alameda, numas grossas pedras que aí deformavam a estrada, logo ao outro dia, um bando de homens, sem que Jacinto o ordenasse, veio por dedicação ensaibrar e alisar aquele pedaço perigoso de caminho, aterrados com o risco que correra o Bom Senhor. Já pela serra se espalhava esse nome de Bom Senhor. Os mais idosos da freguesia não o encontravam sem exclamarem, uns com gravidade, outros com grandes risos desdentados. Este é o nosso benfeitor. Por vezes, alguma velha corria do fundo do eido ou vinha à porta do casebre ao avistá-lo no caminho para gritar com grandes gestos de braços magros. Ai, que Deus o cubra de bênçãos! Que Deus o cubra de bênçãos! Aos domingos, o padre José Maria, bom amigo meu e grande caçador, vinha de Sandofim, na sua égua russa, a Tormes, para celebrar a missa na capelinha. Jacinto assistia aos ofícios na sua tribuna, como os Jacintos de outras eras, para que aqueles simples o não supusessem estranho a Deus. Quase sempre então, ele recebia presentes que as filhas dos caseiros ou os pequenos vinham muito corados trazer-lhe à varanda, e eram vasos de manjericão ou grossos ramalhetes de cravos, e por vezes um gordo pato. Havia então uma distribuição de cavacas e merengues de guiães às raparigas e às crianças, e no pátio, para os homens, circulavam as infusas de vinho branco. O Silvério já sustentava com espanto e redobrado respeito que o senhor D. Jacinto em breve disporia de mais votos nas eleições que o doutor Alípio. E eu próprio me impressionei quando o Melchior me contou que o João Torrado, um velho singular daqueles sítios, de grandes barbas brancas, ervanário, vagamente alveitar, um pouco de vinho, morador misterioso de uma cova no alto da serra, a todos afirmava que aquele bom senhor era o rei D. Sebastião que voltara. Fim do capítulo 11.